No 567, portão 9, autorizado, reporta táxi. Chanel 6259, informação em curso a Papá, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5163 no transponder. 360 para Guarulhos, decola de Chanel 6259, correto, portão 10, chama pronto para estiver de estacionamento. Reportará com o portão 6018, com estacionamento. O nome 6108 é o número 2, aeronave da companhia já autorizada no 9, não me escuta aguardando. Bom, aguardando, Papa Romeu Tango, Juliette Sierra, informação em curso a Papá, me confirma o pátio que encontra se a pista que decola. Gente, Papa Romeu Tango, Juliette Sierra, autorizado para Sierra Índia, Foxtrot Vitor, nível 100, decola da pista 17, curva direita após a decolagem no perfil da saída Coral. E após Coral, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 9, 5 e aciona 5167 no transponder. Na bata, acionamento, táxi, decolagem agora, torre, transfere, 118 decimal 95, ajuste 1017, um bom voo, Tango, Juliette Sierra. Papá Tango Bravo, Kilo Índia, informação em curso a Papá, confirma o pátio que encontra-se. Tinha autorizado ingresso na pista no 7, poste pronto. Ingresso na rota pronto, ingresso pronto. Após a passagem da aeronave da companhia, puxou 601. Afirma, após a aeronave da companhia iniciar o táxi, a retaguarda está livre para o pushback acionamento. Reporta táxi, o gol no 601. Esse é o táxi, o aeronave da companhia, a gente puxa o gol 601. Dois, 3 horas e 52 de autonomia, alterna com o fim. Gol no 567, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo, gol no 567. Negativo, parte Índia Alfa, ponto de espera 895, muito obrigado, gol no 567. Apatango Bravo, Kilo Índia, pronto, cópia. Patango Bravo, Kilo Índia, autorizado para Paulo Afonso, nível 090, via Whisky Uno. Decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Lotar. Controle em 120 decimal 8, torre em 118 decimal 9, 5 e aciona 5156 no transponder. Kilo Índia apenas confirmando curva esquerda após a decolagem da 17, 3 a bordo, bata, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre, 118 decimal 9, 5, com ajuste 1017, um bom voo. confirmo, 120.8. Charlie, decolar 211, controle 20.8. 208, boa noite. Serra, rota Charlie. Controle Salvador, boa noite. Papá Romeu, Serra, rota Charlie. Papá Romeu, Serra, hotel Charlie. Contato radar, saída da El, submantenível de voo 430. Nada El para o 430, Serra, rota Charlie. Eu tenho 67 ali, mantém pistola zero. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Yankee Mike, prossiga. É 01 pro táxi, tá com 131 a bordo, 3:20, alterna Campinas. Gol nome 01 no táxi via Pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-18.95, ajuste 1017, bom voo. Pátio Índia e Alpha, ponto de espera 2:95, obrigado, boa noite. November Yankee Mike é o solo? Não consegui copiar a mensagem anterior, poderia repetir? Com forte chiado ao fundo, intensidade clareza 3, ok? Cenário 6259, 10 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, por favor. Meu Golf, direcionar reporte táxi. Então, 3897, copiou? Papatango Índia, Delta Papá, sem identificação, autorizada chegada, Bonf, reporte para descida. Mensagem decolada 1-4, controle 1-20.8. 08, obrigado, boa noite. Olha o gol 567. Gol 1-567, contato radar, saída Arbor, submantém nível de voo 360. Atenção 360, sobrevigilância radar, gol 567, saída Arbor. Trip 5219, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Chamar Recife, 1260, alterna 1288, graça 5219. Papá Romeu Mike Charlie Lima, informação em curso a Papá, confirma o pátio que encontra. O Mike Charlie Lima, autorizado Vitória, nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 17, primeira curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo. Em controle em 1-20.8, a torre em 1-18.95 e aciona 5062 no transponder. Thank you. Mike Charlie Lima, cotejamento correto no pátio 4, 4 a bordo, para acionamento, táxi de decolagem, chame agora a torre 1, 18.95, ajuste 1017, um bom voo. Copiado, 62 a bordo. Eu acionário 6259, isso foi setor no grau, posição 10, para verificar um probleminha. Duas aeronaves modularam ao mesmo tempo, o Xaner 6259 confirmando os dados. Ah, sim, senhor, está solicitando retorno para posição 10. Nós estamos com um probleminha lá, nos motores aqui na parte desse civil, vai ser voltar. Sim, só um instantinho, vou coordenar com a infraero, ok? Só um instantinho, por gentileza, para o retorno. Obrigado, senhor. Salvador, boa noite, é o gol 1273. Informação Papa, autorização, confins 13. Rono 273, confins 360, só um instante cópia, prepara a saída da El, Leda Brinde, aguardando. 60 da El, Leda Brinde, aguardo, obrigado, gol 1273. Romeu, meu Golf, seguinte, mantém a posição, número 3 para decolagem, Alvo 7, Romeu, meu Golf. Qual a aeronave que chamou a torre agora no momento? Ciente, aguarde o meu Golf. Temos agora uma aeronave alinhada na 17 para decolagem. Afirmo, número 2 a partir de agora. 01 decolado ao 17, controle 20 decimal 8. 208, boa. Contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 360. A da El, sobe ao 360, no 601. Táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 190, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1017. Bom voo, faça apenas um cheque no rádio, a intensidade muito baixa, ok? Via Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10 para Torre 1, 18.97, ajuste. Alto e claro agora, o TAN 3897, bom voo. Obrigado, boa noite. Uno 273, pronto, cópia. Ah, disponível de voo 050. Confins, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5403 no transpondo. Serra, informo que a aeronave que vai ingressar agora é transporte enfermo. Juliette Serra, após a decolagem da aeronave que está ingressando agora, autorizarei seu ingresso na 17, Juliette Serra. Voo 1273. Voo 1273, correto. Portão 4, chama pronto para o inspecionamento. 4, reportaremos. Voo 1273. Obrigado. Índia, decolado aos 20, chame controle 20 decimal 8. Controle 20 decimal 8, braço de Índia. Juliette Serra, na escuta? Informar que a aeronave está ingressando agora na 17, é transporte enfermo. Gente. Papatango Bravo, Kilo Índia, contato radar, segue a lota, tá? Lima, tem nível de voo 090. Tá indo a lotar, bravo, que vem já. Então, 3894, após Itape, desça para 2000 pés, ajuste no 0197. Após Itape, desça para 2000, ajuste no 0194. Chama 0. Meu Golf autorizado a decolagem em pista 17, vento 130 graus, 099. Juliette Serra, ali mantém pistão no 7. Eu, meu Golf decolado aos 23, controle 120.8. 208, boa noite. Controle, muito boa noite. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Contato radar Seredael, sub e mantém nível de voo 200. 200, Romeu, Romeu Golf, Radael. Se assente, mantém a posição agora para a decolagem. Tá, 3894, desça 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final ILSX, oi, reporte estabilizado, localizador. 2000, ajuste no 097, reporte estabilizado, LS, o C3034. Charlie Lima, autorizado táxi, você pode para ingresso para o Tano 7. .3897, autorizado decolagem pistão no 0, vento 120 graus, 099. Charlie Lima, livre sinal, reporte táxi. Aguarde para ingresso, Bairro Charlie Lima. Rodolfo, bom, 940. Bono 940, informação em curso a Papá, Guarulhos 360, pronto, copy? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Perzulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5411 no transponder. 360, decola da 10, curva direita na da El, Leda Bridge, na Perzulu, nomeia, após prosseguir com a rota 208, 5411. Ou transponder, gol 940. Gol 940, correto. Portão 2, chama pronto para o inspecionamento. Para. Índia Delta Papá, prossiga. Delta Papá, confirma. Índia Delta Papá, ciente, regra de voo modificada 2126, foi na proa da rotatória. Ajuste 1097. Pedaleta. Controle, boa noite, 3297, decora 2600. Dael, Pedrel, Leda, não se escuta. Dael, dá presente direto, Leda. Direto, Leda, para o CAN 3297, confirme. CAN 3897, dá presente, Leda. Apurando, Leda, 3897, atenção. Estabilizado, LS, desloca a pista, da 3894. TAM 3894, complete a final, chame torre 1895. Torre 1895, da 3894. Serra, decolagem imediato? Autorizado, decolagem pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Salvador, boa noite, tá 394 passando em Índia Serra, baixar travado. Então 394, que negando 097, informa agora o tráfego, um Sierra Romeo 22 de Condal 97, 93 com sua aproximação. Aguarde para direção de pouso. Então 394. Sim, aqui tá 394. Gol 1273, pushback e acionamento do gate de número 4. Gol 1273, 04 autorizado, reporta ataque. Reportaremos, o gol 1273. Vamos, Juliette Serra, decolar 229, controle 20.8. 20.8, muito obrigado, boa noite. 2094, confirme, baixar de travada. Afirma. Então 394, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso pista 10, até 3894. Papa Romeu Tango, Juliette Sierra, contato radar, saída Coral, sub manter nível de voo 1900. Uma centena, saída Coral, Tango, Juliette Sierra. Papá, confirme visão com o campo. Confirme. Gente, chame torre 1895. Vamos, vamos. Na autorizado a decolagem, pistão 17, vento no 0 graus, no 0 nós. Beleza, papá, Quiringa 10 no 7, vento 120 graus no 0 norte para checker, poste final de 3 milhas. Então 3894 no solo 31, verifício pela direita, no solo 121 decimal 9. Pela direita, solo 209, 3894. Solo Salvador, tá 3894, Ibrahim. São 3894, táxi via Alfa Juliette 08, é o portão. Alfa Juliette, portão 08, tá 3894. Charlie Lima, decolado aos 32, controle no 20 decimal 8. 208, Mike Charlie Lima. Logo 1273 para o táxi, 129 a bordo, com 3 horas de autonomia e alternativa Campinas. Mike Charlie Lima, contato radar, saída da El, sube e mantenha o voo 360. Saída da El, sobe e mantenha o 360, Mike Charlie Lima. 1895, 1097, voo 1273, já conta mais. Mike Charlie Lima, da presente, direto Leda. Direto Leda, da presente, Mike Charlie. Romeu, Romeu Golf, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1351, direto Leda. Romeu, Romeu, Socorro, papá, QNH 1097, vento 120 graus 129, autorizado pouso pista 107. Papá. Ciente, bravo, que ruim. 3897, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1273, autorizado a linha e decolar pistão no 0, vento 120 graus no 0 nós. A linha e decolada 10, 1273. Delta Papá no solo 35, autorizado liberar pela direita. Confirme parte 5. Autorizado liberar pela direita, acesso na frequência livre. Salvador, o Papá Romeu, Mike Charlie Lima. Mike Charlie Lima, prossiga. Solicita, quando possível, proa de Diner para interceptar o eixo da Uber 50. Gente, aguarde, Mike Charlie Lima.